Venha comigo se quiser viver. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. E me disse decidida, saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou. Estamos aqui em mais uma delaca. Aqui é Joel Suki e meu pai já dizia: chapéu de otário é marreta, rapaz. Meu nome é Daniel, pô, e a única coisa com X na frente boa é o X-Men. Aqui é o PC de No Man e eu só fui infeliz. Histórias tristes. Ah, não era pra dizer isso aí, não. Era pra tu dizer: ai, pra porra, sua baitola. Era pra tu ter dito essa, velho. É, e aqui é o Neto Maru e quem casa, quer casa. Olha aí. E no episódio de hoje vamos falar sobre ex-namoradas, né, cara? Todo episódio o PC enviava um e-mail, né? Mas cadê aquele cast e tal? Tá aí, né? Um ano já. A vingança do PC é a homenagem, né? O Dia dos Namorados. PC. Vamos para esse episódio depois dos e-mails. Correio. Yeah, I can't wait another day. Ain't nothing gonna change. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azelaka. Vamos lá. E vamos para os recados, né, dessa semana. Continue indicando o Azila Cash para os amigos, né, cara? Sim, já tem muita gente que tá literalmente abraçando a campanha, né? Pois é, bicho. Continue indicando aí para os seus amigos, parentes, namoradas, para todo mundo, né, cara, que você conhece. A gente quer aumentar a nossa audiência, né, cara? A gente se tornar o maior podcast nordestino do Brasil. Das galáxias. Das galáxias. Vamos lá, pedidos de AzillaCast, a gente recebeu alguns, né? AzillaCast Mamonas Assassinas vai ter, né, cara, de Mamonas. Pra quem não entendeu, a gente criou essa sessão de pedidos porque, como a gente já disse, infelizmente não dá pra gente ler todos os e-mails, né? Pois é. Mas pelo menos o que vocês estão pedindo a gente tá separando e tá repassando aqui. AzillaCast sobre o AzillaCast. Já estão pedindo esse aí, cara. Esse aí também é... seria bom. É, como a gente se conheceu e tal, né? Como surgiu o AzillaCast, mas... deixa aqueles episódios flashback. É. Né? Pois é, aqueles tipos de seriado, né, e tal. Esse daí é massa. Nessa visão de episódio flashback fica massa. Histórias de bodega ou casa do Manel 2. Esse inclusive, daí. Inclusive, histórias de bodega dava um tema bom, né? Em homenagem a um grande bodegueiro aqui da região, porra, né? Porra, cara. Cara, olha aí, bicho. Famoso, né, bicho? Esse bicho foi um dos primeiros caras a criar o mercado sem portas, né? Ele funcionava literalmente 24 horas. O Balu, será que é o Volturivoltes, esse bicho? Ele... o Balu, tu se lembra que tinha um desenho animado da Globo, que tinha um urso chamado Balu? Não lembro, não. É, mas era um urso de camisa floral, mas esse bicho pilotava um Boeing. É isso. Ele envia aqui um desenho do PC de Domingo, cara, olha aí. Olha aí, puta, o PC vai ficar se achando, morto de feliz aí. Olha aí, rapaz, puta que pariu. Aí o PC ficou... já tava insuportável, né, depois dessa. Aí ficou foda, bicho, o desenho, tem um PC levando um galão de 100 quilos, né, nas costas. Putaria. História aí que rendeu altas risadas, né, da galera. Todo mundo queria ter um dia de PC, né, mas depois do último cast. Pois é, cara. Vitor Nascimento, tu lembra desse cara, Vitor Nascimento, do grupo do CSI lá do teatro, comédia sem chama e tal? Não. É um cara gente fina. comentou aqui dizendo que ele tá com um projeto cultural e eles estão montando um espetáculo pra ser apresentado em julho, né? Que inclusive vai ser no Teatro José de Alencar, lá. Um dos maiores teatros, né, daqui de Fortaleza. Se não o maior, né? Sim, daqui de Fortaleza, no dia 25, a entrada vai ser de graça, olha aí, bicho. Só 1 quilo de alimento, você vai assistir lá o CSI, né, cara? Ele fez um merchan federal, né, mas tudo bem. Pois é. Inclusive, quem trabalha com podcast deveria dizer que a gente tem que prestigiar o rádio, né? Exatamente. A Gabriela Alves, amiga do Laerme Lawless Cooper, cara aí já conhecido, né, da gente, cara. Ela disse que ficou... Inclusive, um dos ouvintes mais ativos, né, se duvidar. Ele tá espalhando o cast pra todo mundo, né, cara? Uhum. Ela disse que ela ficou triste porque a gente não leu o e-mail dela, cara, mas... Eu dei uma olhada ali nos e-mails e a gente não recebeu. Que porra é essa, cara? Ou então o cara que separa os e-mails, esse bicho tá começando a se tornar incompetente. É. Né? Tem que ver isso aí, mano. Enquanto a gente não tem um saque, né? O cara tem que começar a se atentar pra esses detalhes. Primeiro e-mail, Renato José dos Santos, web designer, 22 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Comecei a ouvir o Azela Cast por um comentário de outro podcast de cinema que esqueci o nome. Muito bem. Eu senti um tom de maldade no coisa aí no e-mail do cara, mas eu vou apoiar ele. Pois é. Identifico com o sotaque puxado porque sou nordestino de Alagoas e fã do Mussão. Olha aí, cara. Sobre o Clash da Blizzard, é interessante o empreendimento dos caras, mas nos Estados Unidos o mercado é bem diferente. Mesmo antigamente, os pais juntam dinheiro para os filhos e assim eles podem ter uma ressalva para investir em algo. Diferente daqui, realmente diferente daqui mesmo, né, cara? Que o cara junta dinheiro pra gastar com besteira, né, e tal. Não, tu sabe que aqui a maior loucura do mundo que é assim, o cara se mata, né, gasta o dinheiro todinho pra o filho entrar na faculdade. Sim. Aí quando o filho entra, o cara vai lá, garoto, agora é com você. É bem decente mesmo, né, cara? Aqui, se você perde o emprego, vai caçar a primeira coisa que aparece pela frente. Isso é verdade, né, cara? Caçar é uma parada foda, mas beleza. Ainda bem que deixei essa vida de faz tudo. Por hobby, eu fazia aplicativos para Nokia e agora estou desenvolvendo um jogo para iPhone. Olha aí, bicho. Sabe que é mentira, né? O cara não trabalha pra Nokia por hobby, não. É por dinheiro. Pois é. Com esse mercado de mobile e internet, é bem mais fácil o pessoal começar uma empresa nova do que criar uma nova Blizzard. Dá pra tirar uma grana e ganhar um certo reconhecimento sem muito esforço. Inclusive, a gente tem alguns amigos que já estão desenvolvendo jogos, né, cara? É, eu trabalho na produção de um jogo independente que ainda não viu muito lucros, né, mas promete. É verdade, né? Não, mas é isso mesmo, ele disse uma verdade, o mercado de jogos tá cada vez maior, né? Sim, muita gente estudando essa parte, né, cara, da informática, da tecnologia, na verdade. Né? É porque ele disse uma coisa interessante, com a informática dá pra você alcançar um dos sonhos da humanidade, né, que é trabalhar em casa ganhando bem. É, né? Pois é. O próximo e-mail é do Rodolfo Nicolas, sobrenome, já enviei outro e-mail do Predador de Olinda. O Rodolfo de Predador de Olinda, né, o nome dele. É, mas ele não é o cara, ele é o cara que viu o Predador de Olinda. É. Só queria deixar minha indignação com o desrespeito do Vinícius Melo, do Afonso Solano Corre, que não tem nada de parecido com Afonso Solano. Isso é uma grande mentira. É, ele era mais parecido antes, né, cara? É, cara, isso é um preconceito foda, porque o Vinícius pegou uma gripe aí, esse bicho perdeu peso, que só o Afonso original ganhou muito peso. Então fica diferente. Pois é. Vocês têm que tratar o King Size. Isso. Eu não entendi esse comentado. O King Size é de um vídeo, cara, de um cara aí que disse que é o King Size do Rio de Janeiro e tal. Tem um link aí embaixo, cara. É putaria demais esse vídeo aí. A gente vai deixar o link aí porque... Pois é. Desde a primeira vez que eu vi o cast, vocês fiquem encucados de onde já conhecia. Como é, mano? É disso aí. Tu vê que esse bicho é muito louco, né? Ele dá umas sentenças em aberto. Pois é, né? Beleza, ele já conhecia a gente em algum lugar, mas tudo bem. Mudando de assunto, vocês vão vir para Campus Party Recife? Se quiserem tomar uma cachaça, estamos aí. E aí tá um outro comentário que a gente queria fazer também, né, cara? Infelizmente a gente não vai pra Campus Party Recife, mas a gente vai estar fazendo outras coisas, né, cara? Inclusive pra vocês, ouvintes. Mas tu vê que o P, pra tu ver como são os amigos, né? O cara não oferece abrigo, mas oferece bebida, né? Pois é, né, cara? Já é muita coisa, né, isso aí, se for ver bem. Pois é. E o Kennedy, nosso amigo Kennedy, 25 anos, Tocantins, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Público, pós-graduado em Direito Constitucional, estudante de Filosofia, desempregado, vagabundo, futuro juiz que vai tirar o Manel da cadeia. Tu vê que esse bicho aí é o super desocupado man, né? Ele diz aqui... Uma pequena correção. No cast passado, o Neto disse que tinha alguns parentes que moram na cidade, entre aspas, Tocantins. Na verdade, Tocantins é um estado. Sim, a cidade é Palmas. É. Né? Tem razão. Você pode andar de madrugada pelas ruas sem preocupação. E é, sem sombra de dúvida, a cidade mais quente do Brasil. Isso é mentira, ele não conhece o Piauí. É, pois é, eu já ia dizer isso aí. O Piauí não, cara, que é o mais quente do... É... Mais quente do universo, né, e tal. Sem dúvida. Se ele perder, perde pra pouco de mercúrio. 2 graus, no máximo. Só perde pro inferno. com relação ao cast, morri de rir com de como o PC trata as mulheres. Olha aí. Assim, se você gostou no programa de hoje, tem mais uma palhinha sobre isso aí. É verdade. E tá na cara que ele e a menina lá da fábrica estão afim um do outro. Olha aí, cara. Olha aí, PC, abra seus olhos, PC. É, isso aí já é. A gente, a cor que a gente já tá comentando faz a tempo, né, cara? Isso aí. É, ouça a voz dos ouvintes, que a voz dos ouvintes é a voz de Deus. É, pois é. Patrício Torres, a Sailândia. Será que esses adios existem? Será que açaílândia é por causa que eles produzem muito açaí lá? Né? Tudo bem. 30 anos, professor de matemática. Salve, salve, galera do Asilo. Sou mais um dos milhares de ouvintes que nunca escreveram, mas hoje resolvi escrever porque gostei muito do cast do Dinoman. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Pra quem duvidava do potencial, né? Dinoman sempre é preferência nacional aí. E ele, inclusive, aqui compara o cast do Dinoman com algum dos casts mais famosos da história do Asila Cast, né? É, cara. Ele disse que o cast do Dinoman foi tão bom quanto Histórias de Colégio, Histórias de Locadora e Senhor Pinóquio. Por que vocês não fazem um cast sobre matemáticos? Olha aí. Inclusive, esse aí dava um cast bom, porque eu recentemente passei numa faculdade de matemática. É isso. Que até então irei cursar só por hobby. Não, cara, mas é interessante, bicho. Eu até então detestava matemática, cara, no meu tempo de colégio. Mas quando eu comecei a estudar programação e tal, cara, eu comecei a pegar gosto por matemática e tal. Quando tu conhece imposto de renda, né? Essas paradas, o cara, bicho, meu irmão. Quando as contas do final do mês começavam a não encaixar, né? Pois é. Aí o cara, não, mas tem que ter alguma coisa errada aqui. Vamos voltar pra matemática. Não, mas matemática é uma ciência foda. É, bicho. Depois que eu assisti aquele filme Uma Mente Brilhante, não, mas sério, matemática dá um cast muito bom, a gente vai chamar alguns matemáticos, amigos inclusive nossos. Inclusive o pai do Jack Chan Jr., né, cara? A gente pode convidar ele também, né? Ele não é um dos fodas da matemática, mas ele é engraçado. Ele tem que estar no cast porque ele é engraçado. No mais, agradeço e vou ficando por aqui. Sucesso a todos vocês e sou seu fã. Sou seu fã? Fã de quem, cara? É, né? Porque ele vê o Asila como um indivíduo. Ah, sim, sim, né? Próximo e-mail é... Vixe, agora esse e-mail aqui, peraí que eu vou até me ajeitar aqui na cadeira. Peraí. Daniela Alves, 18 anos, Maracanã. É, isso aqui é putaria, mano. Isso aqui. Não sei, né, cara? Mas... E isso aqui a gente, eu vou logo dizendo que a gente vai rastrear o IP. Pois é, é verdade. Eu tenho ferramentas aqui que são capazes de identificar quem é a pessoa, porque... Fala, galerinha linda. Tudo bem com vocês? Aqui é a Dani, a amiga do Paulo César. Olha aí, bicho. PC numa hora dessa deve estar meio assim, né? Pois é, o bicho olhando por lado, né? Então, quero dizer que gostei bastante do site de vocês e achei muito engraçado. Principalmente os que o Paulinho participa. Paulinho? É, Paulinho. Iria esclarecer algumas coisas que o dinossauro falou sobre mim. Primeiro. Pera, aí tu vê que dinossauro já foi meio sípido, né? Primeiro, meu perfume não é enjoento. Ele que fica cheirando demais. É, realmente tudo demais é veneno, eu concordo com ela. Segundo, ele com certeza fica olhando pra mim direto. Ele falou que fica olhando, mas na verdade ele só sabe mexer na máquina olhando pra mim. Uma coisa incrível. Olha o PC aí, rapaz. É isso, PC. E agora vem a máxima, cara. Sim. Ele podia ser mais homem. É, o desafio. É isso. Amanhã vai ter pena na empresa. Ele podia ser mais homem e vir falar comigo. Só sabe me maltratar esse filho da puta. Queria que ele fosse mais carinhoso comigo. Olha aí, rapaz. Ah, o PC aí. Não, tu sabe que conhecendo o PC, eu não sei se ele vai bater na mulher ou se ele vai conversar com ela e tal. Isso aí ficou meio complicado. É, bicho. Ah, PC, vai, chega junto, PC. Na verdade, isso aí continua no próximo cast, né? Continua no próximo cast. Vamos ver o que é que vai dar essa história aí. It's undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. Só tem uma coisa a dizer, mano. PC é o rei das ex-namoradas. Vocês vão ver as histórias desse bicho aí, velho. Tem aquela putaria, né, quando o cara começa a namorar da primeira vez, né, o cara fica completamente apaixonado, o cara não pensa mais em nada, né? Pior que não pensa não, o cara para até de comer, mano. Pô, cara, eu sempre engordo quando começa a namorar. O cara para de jogar videogame. Ah, isso não para, não. O cara deixar de jogar o WoW, né? Pra... Não pode, pô. O WoW nosso de cada dia, pô. Nos dá de hoje, fala sério. É, pois é. Não, mas é porque isso acontece mesmo, cara. O cara até deixa de sair com os amigos, né? Não sei o que e tal. Só por causa da menina, né? Que o cara quer pegar. Né, PC? Pois é, mano. Né, PC? Foi bem direcionado, né? Mas é aquele negócio, a primeira namorada é a primeira namorada que o cara começa a perder mais. O cara fica, ai meu Deus, se eu perder essa aí, eu tô lascado. Tô fudido, né? Com quase 30 aí, anos a primeira. Não é? A pessoa chega na primeira namorada assim e tá, tal, aí tô começando a namorar e tal, tem que ir na casa da dona e beleza, né? O mês é massa, aí quando começa a ficar mais fraco, o cara começa a ficar triste. Peraí, o que que tu faz pra ela ficar triste, pô? Ela começa a ficar triste assim do nada, não, pô. Não, porque... Porque ela começa a te conhecer melhor, né? Mas aí o bicho pega. Ela descobre os dinossauros. Ela descobre que os dinossauros morreram, né? Ali aí começa a ficar triste, né? E tal. A gente percebe pelo olhar da pessoa, quando a pessoa tá começando a desinteressar, e o cara não para de gostar, mas aí lascou, né? PC, tu é um cara de amor platônico, é? É. Ei, PC, tu já tinha alguma namorada ali no, da escola, tu? Rapaz, não tive namorada, mas tive uma amiga, eu fiquei tanto afim, que todo dia eu levava pra ela uma partida de 15 centavos. Que isso? Caraca, não, mano. Tô fazendo, pô. Até eu ia ficar com você, pô. Partida de 15 centavos? Não, vai ter um paradoxo aí, mano. Quem conhece o PC sabe o grau de, vamos dizer, de econômico que o PC é, mano. Pois é, né? Ah, mas eu falei dele também, fiz muito disso, né, cara? É. Gostava da menina, começava a dar uma balinha, dar uma pirulito. Mas como um bom nerd, né, sempre me fudia. É, o cara sempre se fode na primeira, né, meu? O cara vai pegando experiência zona e tal. Pois é, eu fiquei fazendo isso aí. Porque o cara não tem experiência, ele sempre acaba se fudendo, né? Pois é. Pô. A coleção de toco já dava pra montar já um armazém de tanta madeira que é. Não, mas nessa primeira aí do colégio eu dei uma vacilada feia. Por quê? Rapaz, que foi uma putaria tão grande que a galera do colégio da minha sala tá sabendo, né? Aí chegou nela, ei, não sei o quê. Peraí, mano, mas contextualiza isso aí melhor, mano. Contextualiza isso aí melhor. Disse que a primeira vez que tu foi no colégio, mano, aí... Não, a gente tava lá, aí essa menina era novata, entrou no meio do ano, né? E beleza. Aí eu fiquei dando aquelas bisoiadas e tal, aí a galera com o tempo percebeu aí, ei, mano, tá afim da mina lá, né? O nome dela é Lisomar. Aí a galera, não, mano. Pera aí, mano, o nome da menina era Lisomar? Como é que é? Pera aí. Você é a menina? Pera aí, mano. É a menina. Você não é menina, não, cara. Era. O nome da menina, Lisomar. É, tô te dizendo. Ei, mas ela tinha o cabelinho curto e tal. Não. Era meio gordinha, né, e tal. Pois é, a galera, não, mano, comprou umas balas pra ela, que era bombom. Bombom do tempo era da Kiss, eu acho, mano. Os caras tão de sacanagem, né, velho? Os caras, ei, mano, compra balinha pra ela, não sei o que, aquelas ali de 15 centavos e tal. Pois é, aí comprava as pastilhas. Aí teve um tempo, mas com um cara lá gaiato lá da sala, ei, mano, ei, eles vão mal. O PC aí tá afim de tu aí, sei o que. Ela, não, ele não me quer não. Aí ela chegou pra mim, eu tava atrás dela. Ei, menino, tu quer namorar comigo? Tudo errado, puta merda. Tudo errado. Tu chega assim, aborda a pessoa no meio da rua. Pô, quer namorar comigo? Pois não é, mano. Putei a cara ali embaixo dos braços, fiquei lá. Vergonha, mano. Então ela falou alto, toda a sala ficou olhando pra minha cara. Puta que pariu. Peraí, mano. Ela falou. Quem pediu quem namoro, mano? É, pois é. Ela falou. Foi ela que pediu? Foi, mano. Que falou. Caraca. É isso. E aí, tu fez o quê? Rapaz, eu botei a cara debaixo dos braços, fiquei na cara abaixada, nós de vergonha, mano. Como é que tu bota a cara debaixo dos braços? Eu tinha 13 anos, pô. Não tinha experiência de nada, não. Putaria. Aí ela olhou assim, aí, não me quer, então tá beleza. Aí ficou por isso mesmo. Peraí, tu não falou nada? O cara lá, foi. Ah, eu fiquei meio sem falar nada. Já vê isso, velho. Não tava afim dela, velho. Sabe que hoje em dia com 13 anos já tem menina grávida, né? Por isso. Ah, não, é. Caraca. Isso. Aqui no Rio com 9, é. Caraca. Vai se acabar mesmo, mano. E aí, PC? É, agora o PC levantou aí um caso curioso, né, irmão? Os primeiros namoros de colégio tem essa parada que normalmente a pessoa não consegue se declarar diretamente, né? É. O cara sempre faz uma ponte, né? O cara pede pra alguém perguntar pra pessoa se ela tá afim dele, né, e tal. Esse tipo pois de é. Coisa. É, ou então acontece muito aí, mas ajeita pra mim ali, vai lá. Ajeita pra mim ali. Aqui é o põe na fita, né, cara? Põe na minha fita. Marca os esquemas lá e tal. Isso. Cara, eu era gordinho no colégio, com cabelo enrolado, e minha mãe repartia meu cabelo, mesmo ele sendo enrolado. É bem isso, velho. Cara, acho que até eu ia correr de mim, cara. Então, porra, todas as tentativas foram aquela coisa muito platônica, pô. Eu fazia que nem o PC, eu começava gostando da menina, chegava lá nela pra falar, eu falava, ah, não, vamos ser apenas amigos. Aí, como eu escutei isso? Isso aí é foda, cara. Esse negócio de amigo. Quando o cara entra na zona de amizade, aí... Pera aí, o Daniel tem um braço robô, mano. Já foi isso aí, mano. Ei, Daniel, mas tu era aquele cara estilo Sessão da Tarde, tu só ficava afim da dona mais gata ou tu ia nivelando sempre? Pelo teu padrão de qualidade? Não, eu só aprendi a nivelar depois, pô. No colégio eu sempre jogava lá em cima. Me ferrava, né, cara? Não tinha uma, cara. Não tinha o menor jeito. Eu era sempre o nerd da sala. É, porque colégio é foda, né, cara? Porque é aquele ambiente que o cara sempre vai atrás da menina mais popular, né, e tal, mais bonita. E o cara sempre se se arromba todinho, né, bicho? Mas eu fiz muito isso aí que o PC fez, cara. Comprar balinha, não sei o quê, pra chegar perto. Mas sempre tinha aquele malandrão, né, que era fortinho, que andava com o Reebok, ou Mizuno arco-íris, cara. Você tinha o Mizuno arco-íris, você ganhava todas as meninas. Meu Deus do céu. É, eu como andava de Kixute, Bamba e coisas assim, aí, porra, ninguém, né? Bamba, o que é que é uma parada, um Bamba, mano? É um tênis que imita o All-Star, né, cara? É, aquela... uma curiosidade que eu tenho, até se algum ouvinte que tiver nessa faixa entre 12 e 16 anos manda um e-mail pra gente, é porque no nosso tempo a gente ainda, vamos dizer, vive a época colegial, estilo filme Sessão da Tarde dos anos 80, né? Que os atletas eram os mais populares e tal. Ah, pois é. O cara que era nerd só se fudia e tal. Exatamente. Mas eu já ouvi um boato que hoje em dia a história mudou, né? Parece que hoje em dia os nerds já são mais aclamados, né? Em sala de aula e tal. Eu não sei se mudou não, cara, porque eu dou aula aqui, entendeu? Eu ainda vejo ainda uma garotada se ferrando. Gigi, mas peraí, dá aula de quê, velho? Dá aula de história, cara. Olha aí. E aí, velho, tá, acontece muito na tua sala, o pessoal se pegando e tal. É, cara, o pior não é isso, pô. O pior é, são as aluninhas safadas, né, cara? É isso, aí, aí, ó. Que é isso aí, é. Isso aí tu tem que pegar e fazer, não. Fazer o mínimo desentendido e afastar e deixar bem claro, pô. Porque, pô, é muita. E garotinha nova de 14, 15 anos que já tá querendo pegar o professor. É, caralho, só, velho. Só o Daniel assim, né? Porque tem que pegar escondido. Ô, quer dizer. Não. Não sai parada, não, pô. Não, mas então é por isso que todo mundo quer ser professor universitário, né? Porque professor universitário é liberado, né? Essas paradas. Cara. Com certeza, né? Faculdade. Isso, com certeza. Lá... Não, pô, mas professor universitário é conhecido, mano. Esses bichos aí, o lema dos caras é porque o cara ganha pouco, mas se diverte, mano, no trabalho. Era arromba geral, é. Pô, bicho, não tá ganhando pouco, não, cara. O professor universitário tá ganhando bem. Entendeu? Aí no Rio de Janeiro tá ganhando bem. Cara, o salário inicial da universidade que eu estudo tá R$6.000, cara. Vixe Maria, cara. Que isso. E eles ainda estão de greve, mas tudo bem. Não, é que o pessoal é direto, velho. É, a galera aqui é direto de greve, velho. Ah, mas esses filha da puta e tal, jogando bomba no meio da rua e tal. Mano, no tempo que eu trabalhava com um serviço público, meu sonho era estourar uma greve, mano. Tá doido? Essa parada é muito massa. Tu queria tomar porrada no meio da greve, porra? Tu só... Não, eu queria ver a greve, mano, rolando. Queria ia sentar na beira da calçada, comer pipoca, né? É por isso que o Neto mudou de ramo, mano, porque ele saiu do emprego da prefeitura, né, e foi trabalhar com engenharia. E aí tá rolando uma greve zona dos engenheiros muito louca pra ele. Pois é, mano, finalmente o cara achou um local adequado, mano. Tem essa putaria mesmo, né? Do cara se apaixonar pela professora, mas é aquela coisa, né, cara? O cara nunca vai conseguir, né, bicho? Ah, mas tem muito garoto que é abusado, né, cara? Não consegue, mas, pô, fica lá, aperta a bunda da professora e... É isso, cara. Isso é o que mais acontece. Você já fez isso aí. Conta aí, tu PC, aquela vez que tu pegou a tua professora. Eu não me lembro de pegar ninguém, não. Agora eu já presenciei. Eu tinha uma professora de português novata lá, que tava fazendo, acho que era o primeiro ou segundo ano. Aí tinha um malandro lá na classe lá, esse bicho era meio seco, né? Aí, mano, esse bicho chegava cantando na professora na cara de palma. E a professora... O que ele falava? O que ele falava? Ele toda vez que ia chegar na sala, ô, minha linda, não sei o que e tal. O diabo é isso, mano? Aí a professora tentava fazer esse despercebido ou não ligava, mas ela não falava nada. Aí uma vez eu presenciei que esse bicho tinha passado a mão na bunda dela, mas eu, vixe, culpa. E ela não falou nada, mas o bicho, mano, diabo é isso aí. Aí foi e passou também. É, a pessoa, opa, vou passar também, pô. Não, tava sentado. Peraí, eu quero uma boa dessa. O Patinho tá sentado longe. Tá sentado longe, porque se tivesse sentado perto, né? Pois é, tava ali, opa, pá! Gostosa. Putaria. É, mano. Essa professora que eu tava lá, esse bicho aí direto cantando ela. Aí esse bicho ficasse dando na sala dela, não fazia nada. Cara, eu vou te confessar que eu nunca tive professora bonita, né? Em todos os colégios que eu estudei, faculdade e tal. Isso é mais uma crítica ao sistema público, né? De educação. Porque as minhas professoras... É por isso que a evasão tá grande, né? Aí nos colégios. É. Não é ensino que tá ruim, professor que é feio mesmo, né? E o meu caso, né, que era pior, eu estudava em colégio militar e os professores eram todos aqueles caras mal encarados, que são uma porra, mano, falando, gritando, né? Sim, mas aí o cara, tudo bem, né? No colégio, o cara quando é meio nerd, não tem muita condição, mas depois que o cara termina o colégio, entra na faculdade e tá um pouco melhor de vida. É, mas o cara começa a trabalhar, né? Aí começa aquele problema com os pais, né? Quando o cara ainda mora em casa, né? É, rapaz, tu vai arranjar um emprego, tu vai arranjar logo uma mulher, não sei o quê. Vai se amarrar todinho, tu vai se arrombar todinho. Normalmente é mãe, né? Que tem medo disso aí, de o cara arranjar a mulher errada, né? Sair de casa e tudo, se perder no mundo. Exatamente, cara. Perceba, e aquela menina que tu disse que tava te chifrando, mãe, e tal? Não me lembro. Pô, falar em chifrar, cara, pô, tem que falar, tem uma ex-namorada minha, que ela veio pra um aniversário do meu pai, né? Ei, que isso, cara. Aí, pô, no aniversário do meu pai, ele sempre faz feijoada, né? Ele gosta de uma comida leve, uma coisa light, que não derruba ninguém. Gosta de uma comida leve, né? Buchada e tal. Ah, pois é, um mocotó, pô, cheio de pimenta. Aí eu convidei essa minha ex-namorada pra cá. Aí, pô, peguei, fui fazer meu prato, ela tinha feito dela. Quando eu volto, tá sentado meu tio, conversando com ela, no pé do ouvido. Que porra é isso, cara? Já vê isso. Meu tio, cara. Eu, pô, cheguei assim, porra, não vou levar isso a sério, pô. Tiozão do mal. Ah, cara, isso aí foi, pra mim, foi a pior derrota, cara, que... Um abraço aí pro tio. Já morreu? É isso. Caralho, doido. Vocês viram aí que o Daniel é perigoso, né, mano? Para as piadas aí. Meu Deus do céu, cara. Chega perto não, cara. Não, ele morreu sozinho. Não tive nada a ver com isso. Morreu quase sozinho. Tô inocente, né? Ei, PC, mas não teve um caso aí que tu foi... É, como é que diz? Apartar uma história de corno com um cara que tava com facão, não, mano? Sim. Caraca, puxou a peixeira. Quer ser é massa. E é boa essa aí. Primeira namorada, certo? Era 2004 pra 2005, né? Eu fui pro interior da minha avó, né, e tal. Solteiro e com intenção de namorar com ninguém, né? Aí, beleza. Eu cheguei lá, uma menina lá tava lá, ficou encarando desde a hora que eu cheguei lá. Eu, vixe, meu irmão. Já? Pra me roubar, né? Já. Já. Entendi. É, fiquei lá olhando pra ela também. Onde eu ia, ela ia. O diabo é isso, mano. Tá me seguindo, né? Aí, quando foi mais tarde... Ela tava conversando com um amigo meu e tal. Aí pegou e chegou junto, né? Aí eu conversando lá com o cara lá e ela chegando mais junto. Aí o cara percebeu a dela, né, e saiu de perto, né? O porra, mano, você tá me deixando aqui sozinho? Aí ela começou a conversar e tal. E depois, um tempo, a gente saiu lá de onde a gente tava e foi pro Alpendre, né? Alpendre, eu vi, cara. Um alpendre, pra quem não conhece, é um pequeno quintal, né? É uma varanda, né? Varanda. Aí chegou os puxa-saco lá, mano, ficou frescando, mano. A gente ficou lá morrendo de vergonha lá, mano. E o pior de tudo foi nesse dia, mano, não escoveu o dente. Tá bom, é só nesse dia que eu não tinha escovado os dentes. É, isso aí tá querendo enganar quem, né, pô? Tava só na partilha, mano. Só na partilha. Aí, pois é, mano. E aí? Tu beijou ela, soltou uma carne na boca dela, né? Não, essa partida eu vou chegar lá como é que foi. Aí a galera chegando junto lá e tal, aí a gente ficou indo pra cima e pra baixo direto, aí ficou dando 9 horas, 10 horas, 11 horas. Aí a gente lá, eu impaciente, disse, rapaz, você não vai fazer nada, não. Aí eu meio envergonhado também, né? Aí tu baixou as calças. Não, tava no meio do pessoal lá, mas tava cheio de gente. A gente ia sair da alpendrezinho lá e a gente ia indo lá pra meio da festa que tava tendo. Aí, mas eu soube lá, mano, fui saber disso aí de última hora. Ela tinha saído lá pra ir pra casa dela, ela morava lá perto, né? Era pequena, era uma vilazinha. Aí o meu primo chegou pra mim e tal, ei, mano, mas tu tá sabendo que ela aí ficou com teu tio, né? Como é que é, mano? Mais uma história de tio aí, ó. É isso aí, velho. É, não pode apresentar com o estilo da família, não, cara. Puta que pariu. A conversa é essa, mano. Foi, mano. Semana passada, no Natal. Vixe, mano. É, mano, tô sabendo disso aí, não. Por que tu não me disse lá? Não, Ai, mano, vai, fica, não vai dizer nada não. Ó, não vai dizer nada não, tu vai dizer isso aí agora, macho. Aí, aí, aí, mas vem cá, mas também foi o seguinte, ó, ela ficou com o teu tio lá e tal. O meu tio é um tempo que tinha a mesma idade que eu, tinha 20, 22 anos, agora que eu tenho, agora ele é mais velho. Peraí, mano, só uma dúvida, mano. Ah, tipo, 5 anos atrás teu tio tinha a mesma idade do que tu. É. Aí tu envelheceu e ele não? Não, eu disse pra agora que não, agora ele tá mais velho e tal. Mas tu também, hein, porra, né? Seu tio é o Benjamin Button? Mas beleza. Naquele tempo ainda eu tinha uns 14 anos e tal. Aí ele tinha 20, 21 anos. Aí beleza. Aí o meu primo tava lá perto. Ei, mas vem cá também, ó. Chegar aqui contigo, ó. Essa menina, ela tá ficando com outro cara antes do teu tio. Aí ela não quis mais ficar com o cara porque o cara trocou ela por bebida. Aí teu tio chegou e ficou conversando com ela. Aí acabaram ficando e rolou uma confusão aí porque o cara foi tirar satisfação com ele. Aí o diabo é isso aí, mano. O tio tá ficando cadona e ainda tem outro cara atrás dela. Vamos meter em confusão. Aí não, mas não dá em nada assim. Como é que o cara falou, mano? Ele é o Tais, pô. Não dá nada, não. Cheguei junto, se garanto. Rapaz, é mesmo, mano. E aí? Pai, essa menina voltou, né? Aí a gente sentou lá numa mesa lá, ficou conversando, jogando conversa fora. Aí meu tio chegou, né? Garotão, foi teu tio lá e tal? É, tudo. Aí chegou lá, né? Ficou olhando pra mesa onde a gente tá, ficou rindo, né? Correndo, o diabo é isso, tá? Correndo, ó. Aí eu disse pra ele, peraí que eu vou ali em só um instante e volto já. Aí ele ficou lá, ei, não sei o quê. Tem que mandar pro cara anotar que nesse tempo eu pensei nesse bicho ainda era meio vacilão, né? Que ele escutou a conversa todinha aí que o primo dele tinha dito aí. Vem o tio dele chegando e esse bicho dá espaço, meu, pro tio dele. Aí não, fica lá e tal, tu que sabe. Eu cheguei lá nela e tal, ficamos conversando lá. Aí a gente confirmou outro canto sozinho. Aí os mesmos puxa-saco foram lá, mano. De novo, mano. Eu sei que nessa puxa-saco de quem, mano? Da menina teu ou do teu tio, mano? É, de mim e da menina. Mano. Era meu primo, o cara tava puxando o saco. Ei, vai não, pra se beijar não e tal, não sei o quê. Caraca, voyeur é ele, cara. Aí nessa putaria todinha, mano, esse dia não rolou beijo nenhuma. Só foi rolar o beijo cinco dias depois. Saca que gabo é isso, mano? Oi, mano, porque onde eu tava era a casa da avó do meu primo. Aí depois eu fui pra casa da minha avó, aí era mais longe, aí não dava, né? Aí, tinha bicicleta não, mano, por lá? Não, nesse tempo aí eu era proibido de andar longe. Principalmente de bicicleta. Aí, cara, esse dia não rolou nada, mas já ficou como sendo assim, é quase namorado. Quase namorado. Porque afinal vocês tinham se beijado uma vez, né, e tal. Pois é. Terceira já pode casar. E aí? Cara, eu sei que nisso aí, mano, a gente se encontrou outra vez, aí a gente se beijou e tal. Aí depois deu uma maior confusão lá. Por causa que a gente tinha ido pra um culto que tinha lá no interior, aí ela disse, ela e a prima dela, que é a prima da namorada do meu primo naquele tempo, tinha dito pra mãe dela que elas iam na casa da vizinha dela lá, uma casa próxima, né, assistir televisão lá, que nessa casa da minha não tinha televisão, pelo menos colorida. Vixe Maria, velho. Aí no lugar dela ter ido pra lá, ela foi se encontrar comigo e com o meu primo, né? Aí, eita, porra. Mas sua história é muito pesada, tu avisa, mano, pra gente botar a censura, mano. Não. Aí, cara, foi o seguinte, ó, aí a gente foi, deu 7h30, deu 8h30, 9h o culto terminou. Eu cheguei em casa da minha avó nesse dia aí, mano, 10h30. Peraí, vocês... Eu pensando que vocês iam fazer a mó putaria, vocês estavam no culto da igreja, mano. Eu achei que era um encontro, cara. E aí, você? Cara, eu sei que nesse tempo aí o pessoal do interior costuma dormir cedo, 8h30, 8 horas já estão dormindo já. Chegamos lá, 10h30 da noite, em casa, 10h30 da noite já é tarde. Aí meu primo ainda levamos um cagaço. Sim. Cara, no outro dia, mano, eu fui trabalhar lá no caminhão, em um talenha. Aí chegou a prima dela lá. Aí ela... Ei, Paulo César, minha prima te escarrou, não sei o quê, disse isso e aquilo de tu. E ela se meteu em confusão com a rádio de tu. Cabretaram pra minha mãe que ela tinha que se encontrar contigo escondido. E disseram que vocês tinham trancado lá num grupo, lá numa casa lá que tinha lá que ninguém tava usando. Foi mó putaria. Aí tu pegou e disse: não, não, a gente tava no culto da igreja, né? Não, mas a gente se trancou lá numa casa lá. Na verdade, não se trancamos, trancaram a gente, né? Olha aí, ó. Eita, olha, olha a história a censura, de verdade aparecendo. É, não apareceu grave. É doido, né? Só que isso aí deu uma confusão lá. A tia da brigou com ela e botou ela pra correr. Já bem é isso, mas a menina hoje é moradora de rua por causa de ti, mano. Não, mano. Isso aí foi só o começo, como foi que aconteceu. É, mas isso aí que o PC tá falando é putaria demais, mano. Porque realmente acontece mesmo, cara. Os adolescentes ali vão pra igreja, mas só pra ficar, mano, com outras meninas. O cara não tem mais respeito nenhum mesmo, não, né, cara? Nesse dia tava cheio de meninazinha, os caras todos lá atrás, mas tinha um escurinho lá atrás, mas tinha bem uns 12 lá. Chega as paredes da igreja balançar, velho, PC. É, eu vou fazendo uma análise com calma, mas isso aí é muito condizente, mano, porque o instinto do ser humano, ele quer sempre estar em casal, né? Só que o que vai mudar é o ambiente em que você acha mais pessoas do sexo oposto, né? Em uma determinada idade é o colégio, conforme o cara vai amadurecendo, tem a igreja, né? Pra quem é mais religioso e tal, tipo é o PC. Pois é, tá, mas isso aí é sacanagem demais, cara. Eu acho sacanagem demais, cara. Nesse tempo aí, ela morava aqui perto de casa. Ela morava lá pra frente, mas um pouco, assim, meia hora de distância de caminhada. Aqui vizinho. Só que eu nunca fui lá, não. Meia hora de caminhada não é aqui vizinho, não, porra. O cara vai de um bairro pro outro, mano. Meia hora andando. Em termos é perto, né? No mesmo bairro também é perto. Certo. Sim, cara, mas só que a gente não se encontrou na casa dela, não, né? Mas passou um ano namorando à distância. Pela internet? Não, nesse tempo eu não tinha nem computador. Toda a vida. Como é que vocês faziam, mano? É. A gente que você encontrava nas férias. Xi. Pera aí, mano. Tu morava a meia hora de caminhada da menina e vocês se encontravam nas férias, mano? Mas por quê, mano? Porque tu era um cara tipo romântico, era e tal? Porque as famílias de vocês dois eram inimigas? Vamos dizer que tinha tipo um lado contra. Que era o teu primo. Que era o teu tio. Aí, pois é, mano. Aí, com isso aí, um ano direto namorando à distância. A gente se encontrou nas férias de novo. Aí eu perguntei pra ela: ei, mas que história é essa que tu me escarrou? Tinha falado isso e isso. Ah, não, não disse nada, não. Na hora que eu falei isso, a prima da saúde fininha. Seis meses depois, tu indo tirar satisfações. Foi. Esse escarrou aí, ela te deu uma cuspida? Não, escarrou é te cortar chegou, né? Pelas costas. Ah, tá. Porque se você falar que alguém te escarrou aqui no Rio, tu vai tomar, falar que alguém te deu uma cuspida, pô. E aí, PC, ela te cuspiu. Agora, o PC, mano, infelizmente esse bicho é um cara que sofre muito da perseguição das ex-namoradas dele, né? Pois é. Tem essa. Vocês também né? tem alguma história de ex-namorada que depois ficou enchendo o saco e tal? Olha, ex-namorada nunca ficou me enchendo o saco, não, mas eu já enchi o saco de ex-namorada minha. Cara. Ah, cara, isso aí tá recente, né, cara? Pode contar, não, mas aí. Não, nossa, mas tu disse que é recente, não, mas tu disse faz muito tempo atrás, aí tu conta a história recente. Cara, é aquele negócio, né, cara? Aí te acaba de terminar com a menina e fica aquele lance, né, de não conseguir mais nada, porque, bom, tá saindo do mercado, tá voltando pro mercado, né? Você não sabe como é que a coisa tá funcionando de novo depois de 5 anos. Aí tu vê que. Mercado de mulher. Mercado de mulher, pô. O cara entra no mercado e tem uma parada de cu duro, né? Que o cara tem que aprender e tal. Pois é, pô, tu passa 5 anos fora, de repente você tem que aprender a dançar cu duro, que isso? Puta que pariu. Pô, aí não dá certo, aí tu vê assim, pô, é uma boa, de repente, voltar, né? E aí? Pô. Porque esse negócio de dançar cu duro não vai rolar. Que o cara já conhece, né, e tal. Eu ficava ligar, não, vamos sair, aí saía, ficava. Mas, cara, não dá certo, você ficar procurando a pessoa, cara, é só pra tu tomar na cara, assim, aí tu vê que, pô, ela de repente tá com um malandro aqui, pô, o cara é um armário, bonitão, cheio de dinheiro e tem carro, pronto. Aí você olha assim, é, pois é. Vamos aprender a dar saco duro. O teu caso aí foi sacanagem, mano. Cara, de bonito e com dinheiro é putaria, mano. Pois é, cara. Não dá pra competir com isso, cara. Nunca deu, aliás. Pior ainda é o cara ser feio, magro e com dinheiro, né? É, não, não, isso ia me desanimar, isso ia me desanimar mais, cara. Na verdade, eu acho que um cara feio, magro e com dinheiro, ele ainda tem muitas condições, viu? Faz plástica, né? Mas tu sabe que com o tempo eu fui percebendo que o grande segredo desse negócio de pegação de mulher é o cara ser bem-humorado. É, porque como a gente seguiu a linha cronológica, mano, no colégio realmente quem se dava bem com as mulheres e tal era o pessoal que era mais atlético e tal, com melhores condições financeiras. Só que depois que o cara entra no trabalho, né, e tal, o cara passa a conviver com um número mais diversificado de pessoas, né? Tanto de idade quanto de gêneros, né? Sim. Aí, pela minha experiência, mancho, eu comecei a perceber isso aí, que sempre os caras mais engraçados, independente de o cara ser mais rico, mais bonito e tudo, pegavam mais mulheres, mano. Por exemplo, sempre tinha um cara na empresa que era aquele cara que era feio, que doía, mas o cara fazia sucesso com as mulheres só porque ele sabia as piadinhas da novela, mano. Ah, isso aí é... Piadinha da novela. É jogar muito sujo, cara, que isso. Piada de novela. Não, isso aí é uma das grandes estratégias, mano. O cara chegar comparando pessoas do trabalho com personagens da novela, mano. Isso é um dos grandes segredos que eu aprendi na minha vida. Isso aí é foda, cara. Tem um amigo meu que ele pegou uma menina por causa disso aí, bicho. Porque tava passando aquela novela... Se eu não lembro o nome da novela. Gabriela. Sei que foi ano passado isso aí, velho. Ele disse pra menina que a menina parecia aquela Caroline Dickman da... Era uma novela aí que tava passando na novela das nove. Que começa às dez. Né? Que rei sou eu. Mas ela aparece com a Caroline Dickman agora, com foto na internet? Não sei, né? Mas ela realmente lembrava um pouquinho. Aí o cara conseguiu pegar a mulher, cara. O cara só desse comentário aí. Lá no trabalho agora tá a moda das empreguetes, né? Caraca, cara. Isso aí é croto demais, cara, isso aí. Desculpa, mas o que é isso aí de empreguete, cara? Porra, mas tu não sabe o que é as empreguetes, mano? Por isso que o cara não tá pegando mulher, né? Pô, aí, que é isso? Não me queima, pô. Aí é foda, né? Também. É difícil, mano. Aí é o Daniel aí já tá digitando aí no teclado empreguetes. PC, tem que me armar, né? Expliquei pro Daniel o que é um empreguete. Empreguete, sei que eu não sei, não. Tu sabe. E vê novela, pô. Noveleiro, pô. Está se fazendo de desentendido, mano. Já vê isso aí. É cheio de charme, né? É, dessa novela aí mesmo. Eu vi só a propaganda, essa porra. Tiroso, mano. Liga aí pro celular do PC, mano, pra ver como tá a música da novela. Liga aí. Isso aí no trabalho, mano, gera outra situação que eu acho bastante curiosa, que é os namoros de trabalho, né? Que pra quem já trabalhou em empresas de médio e grande porte, rola essa parada aí, né? Que existem muitas pessoas solteiras, né, trabalhando e tal. E eventualmente o pessoal faz um rodízio de pegação, né, em cima disso aí. Como assim rodízio de pegação? Você paga alguma coisa na entrada, você vai escolhendo? Não, mas tu nunca passou pelaquela situação de, tem a festa de São João. Ah. Aí a festa de São João ocorre num dia e no outro dia todo mundo começa comentando quem pegou quem, os novos cornos da rodada e tal. Cornos da rodada. Hoje em dia o mercado de trabalho é negado até por fora, mano. Ninguém é mais de ninguém, não, mano. Pô, mas isso aí acontecia muito também, voltando pro negócio de colégio. Isso aí também acontecia nas viagens de colégio, né? Passeio de colégio. Ah, isso aí. Sim, isso aí. É foda, cara. Porque rola aquela putaria do cara ver o corpo da menina, né? Não, eu quero ver o corpo da menina, não sei o quê. Sempre rola essa putaria quando o cara vai pra praia, né, e tal. O cara leva pra... Não, agora tem que ter só um como é que eu vou, um norte pra essa tua história aí, porque ficou estranho. Porque aqui em Fortaleza, normalmente o passeio comum que tem, quase todo colégio, todo ano faz, é o passeio do Beach Park, né, e tal. Sim. Uhum. Que é um parque aquático conhecido e tal. Aí o Daniel falou em passeio, mas aí tua história ficou meio de tarado, mano. Não, aqui normalmente a gente vai pra Petrópolis, vai ver a casa da família imperial, a casa de Santos Dumont. Ah! Todo mundo com muita roupa. É porque aqui o pessoal é cheio de putaria mesmo. Os professores, vamos pro pra cachoeira, não sei de quê. Aí o pessoal, em vez de ir pra ver a natureza e tal, o cara vai pra tomar banho, pô, né? É claro, pô, mas é muito mais graça, pô, ficar vendo cara de Santos Dumont. Não, é, pô. Não sei porque a maioria dos passeios aqui da rede de ensino de Fortaleza é só pra esses locais que o cara não perde a viagem, né? O Beach Park, a Canoa Quebrada, né? E tal. Só os passeios que envolvem praia e... como é que se diz? E pouca cachoeira, roupa, né? Exatamente. Pô, passeio assim é bom, cara. Eu tive uma infância muito ruim, então, cara. As meninas com muita roupa. Putaria. Coitado do Zediano. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Cara, tem uma menina da faculdade que ficou afim de mim um tempo aí atrás. Vixe. Oi, mano. E eu tava namorando. Nesse tempo aí, tava namorando com outro, não era aquela mais do interior, não. Com outro? Com outro? Vixe. A outra. É, doido, né? Sai fora. Ô, mano, o Visionar é o nome do cara. Não. É, doido, né, mano? Macho. Como era o nome da menina? Como era o nome da menina? Não vou dizer o nome dela não, mas eu vou chamar ela de Senhora L. Senhora L. Pois é, cara, tava na mão com essa menina aí, ela é do colégio também, mano. E Neto, aí um amigo meu ganha. Qual foi o nome que tu disse aí, Neto? Visionmar. Pensei que aí, era né? Lisionmar. Aí, pois é, cara, aí tem um amigo meu do colégio, tava no terceiro ano. Tava terminando o estudo já, tava bem no final do ano mesmo. Não é lá a verdade, tava no final do ano não, tinha passado já, tinha entrado em greve, aí atrasou lá. Aí beleza, mas ele tava namorando uma mulher aí, mano, aí ele conheceu uma amiga dela e tá certinho pro PC, ó. Aí quando foi no colégio ele tava me dizendo, hein, mano, tem uma menina certinha pra tua lá, amiga da minha namorada. Aí, rapaz, sei não, eu tô com a outra menina lá, não, mano, pelo menos tenta conhecer, né, só amizade, a gente fala lá com ela, e se tu gostar, tu deixa essa ficar com ela. Rapaz, sei não, tô afim de deixar lá que eu tô agora não, ó. Mas tu conhece lá que aí vocês conversam lá e desenrola lá. Mas beleza, a gente foi, né? Aí conversamos até pela MSN. Meu amigo, a menina não queria nem saber se tinha namorado ou não, mano. Nem queria saber se a gente se encontrava, mano. Vixe, ela só queria saber de sexo, era? Não, essa parte ela não comentou, não. Mas ela ficou querendo se encontrar comigo. Peraí. Não, sábado agora tem uma festa no canto tal, tu vai. Aí eu disse, ó, rapaz, é o seguinte. Eu tô fazendo um curso dia de sábado, na semana eu tô estudando pra fazer as provas. Eu não prometo nada. Tá muito bonequeiro, porra, mano. Não, mano, que se eu não tenho que estudar, mano, que se eu não estudasse, eu ia ficar de recuperação. Eu era reprovado, mano. Eu ia ficar de recuperação, tu disse. Eu tava na recuperação já. Eu tenho que estudar e tal, senão eu não vou passar. Não, não invento história, não. Tu vai e pronto. Eu não tô prometendo nada, não. Você que tá dizendo aí. Tu disse assim, vai pra porra, sua baitola. Aí, continuando lá, começou na semana, ó. Aí, disse, amanhã 7 horas, que era sexta-feira. Tu chega e vai lá pra casa do menino lá, que 7 horas a gente tá indo pra lá. Ou tá certo, eu vou ver se tá atento, né? Nesse dia do curso, mano, eu cheguei em casa 7h30, mano. Os ônibus lá do terminal teve um que deu prego, mas tava lotado, mano. Eu fui lá pelo quarto ônibus pra voltar pra casa, mano. Aí deu tempo de tu comprar camisinha, mano. Eu não fui não, mano. Aí ela... Cheguei 7h30 em casa, mano, alguém ligou? Não, ligou não. Aí, então, beleza, tu vai ter nada, ou então ela não tá mais interessada, deixa quieto. Aí, beleza, aí quando foi no domingo, eu entrei na MSN e ela entrou e me esculhambou, mano. Ah, não sei o que, que tu não foi, tu furou o encontro comigo, fiquei lá feito besta, seu idiota. Mano, eu te disse que não tava nada confirmado não, viu? Ela, não, quer saber não, você tinha que ir, eu não tinha que ir não, mano. Não é obrigado não, mano, eu cheguei em casa tarde. Mas é outra frase que dá uma camisa massa, né? Eu vá pra porra, sua baitola, né? E aí tu mandou a tua frase clássica, foi, PC? Mandei não, mas eu disse pra ela, mas então quiser falar comigo, tu vai se lascar. E Ei, cara. Perceba, mas tu tá ficando muito machista, mano. Tu tá tratando as mulheres como se fosse objeto, mano. Apenas rola alguma discussão por causa que, tipo, essa daí da agora, essa daí que eu tô dizendo, mano, ela não aceitou se encontrar em outro canto pra gente se conhecer, mano. Ela quis logo saber só de um dia só. Ainda nesse dia não dava, ainda mais que eu cheguei tarde em casa, tava fazendo curso, estudando pras provas. Se não, se não passasse, eu ia ficar reprovado. Aí ficava nessa putaria. Ah, tu sabe que tem um dos caras também que participa aqui do programa, que eu não vou dizer o nome, que o cara perde o batismo do sobrinho pra comer mulher, né, mano? Pra tu que ver. Que isso? Nível da negada, mano. Tu aí deu uma bobeada grande, PC. É, é porque o cara era padrinho do menino. Caralho. Pois é, PC. Tu tem que pegar umas aulas com esse outro participante do programa aí. E depois a gente vai te passar o nome do cara. Aí, cara, pois é, ficou nisso aí mesmo. Aí quando eu terminei com a menina do colégio que eu tava, aí eu comecei com ela de novo, queria se encontrar com ela. Aí beleza, né? Mas acabou não dando certo porque ela não queria, não tava marcando um dia certo. Aí começou a ficar com outro cara aí, namorou com o cara. Aí teve filho? Não, tá namorando até agora. Aí ela veio falar comigo: ah, tu não quis se encontrar comigo? Claro, eu disse, claro, quando eu quis encontrar contigo. Eu ficava, não, a gente marca pra outro dia. Se não queria, mas só ter dito logo, mano. Ficar segurando o tempo dos outros, mano. Ora, fila da puta, né, tu disse. É, mas aproveita que tu tá puto, contar a história aí do facão. Essa do facão é putaria. Essa menina do interior aí, cara, que eu tava, passou um ano namorando à distância. Aí, beleza, mano. Aí depois de uma gente se encontrou no ano novo, ela começou a reclamar comigo, ó, mano. Tu vai ter que ir lá em casa, eu fico só te esperando pra ir ficar esperando de seis meses, é espera é, e não aí, dá certo. Aí. Como é que é? Ela queria, mano, que eu fosse na casa dela, mano. Ela disse, mas onde é que tu mora? Aí ela, não, eu moro no bairro tal, rua tal, certo. Pera aí, mano, tu namorou um ano com a menina, não sabia onde é que ela morava, mano? Não. Aí, cara, pois é, ela queria que eu fosse lá, beleza, aí a gente ficou nesse ano novo aí, 2005 pra 2006, aí foi a última vez que eu fiquei com ela, porque depois teve outra festa lá, ela foi e apareceu um fura-olho lá e acabou me traindo, né? Vigi. Pois é, aí eu não... Na verdade, é pra me ter ido pra festa. Eu vou dar uma dica, viu, pra qualquer ouvinte. Vigi, dica do PC, dica do PC agora. Peraí, a vinheta, peraí, tem que ter a vinheta. Dica do pedacinho. Você está recentemente até um ano de namoro, ou então menos, se ela chamar pra você ir pra algum canto, pra alguma festa, principalmente, se seja que for, você tem que ir. Porque se é você... lá, né? Aí ela, não se zangue não, não sei o que, ora, macho. Que tu não quisesse que eu não quisesse comigo, ficar mais comigo mais, mas dizia logo na porra daquele dia do ano novo, mano. Não precisava mais perder meu tempo pra vir aqui, não. Não, mano, você tem que entender, mesmo assim, você não tava lá. Aí ele chegou, conversando e acabou ficando. Achei que rolou. É, tu ainda reverteu a situação, foi. É. Aí conversamos lá e tal, e no outro dia a gente terminou. Fiquei puto de raiva com ela. Aí depois daí ela me se afastou de mim, não quis mais nem ser minha amiga, não. E o facão, mano, onde é que entra nessa história aí? O facão foi um ano depois, né? Ela voltou a morar na casa da mãe dela. É, mas então quer dizer que essa menina aí é um amor antigo teu, né, mano? Desde os 14 anos que tu tá nessa putaria aí e tal. É, mano. Essa briga aí... Se tu for pegar o outro ponto de vista, mano, do cara que ela tá atualmente, tu que é o Ricardão, mano. Não, não, mano. Vai lá no interior, mano. Não, fode com a parte... cabeça da menina, faz a mó putaria, depois vai embora, mano. Não, ela tá junta, mano. Mas um tempo atrás eu soube umas conversas lá que ela disse lá, ah, não sei o que, se tivesse vindo falar comigo, eu tinha ficado com ele. Eu acho que ela é o amor da tua vida, viu, PC? É. Não, cara, essa parada aí que rolasse com o fulano do facão, mano. Foi no ano novo, mano. Ela tava ficando com o cara lá, mano. Aí eu, tipo que... Briguei com ela, né? Ei, mano, que vacilou esse aí teu, uma hora. Eu não quero mais nada contigo, não sei o que, é pra tu entender. Eu tá certo, eu deixo quieto. Aí eu tava gostando dela nesse tempo aí ainda, mano. Aí o cara, a gente soube lá, e um amigo meu lá que tava lá, que esse cara tava ficando com outra dona. Aí a gente foi contar pra ela, né? Aí ela soube, brigou com o cara na noite de ano novo. Aí ela ficou livre lá e eu fui dar cantada nela. Aí, mas não pode ser visto, não deu certo, né? Aí o cara chegou lá onde eu tava, chegou ela e o irmão dela, e o irmão dela tava muito todo de bêbado lá. Aí ele disse, pegou na minha camisa lá e tal. Vigi. Eu disse pra ele que se ele não soltasse, eu ia dar um contragolpe no nariz dele. Vigi. Tu vê que PC aí, bicho, é todo... Não, eu vou dar um contragolpe no teu nariz. Aí a amiga minha que tava do meu lado separou a gente lá, a gente saiu de lá. Depois de um tempo, esse bicho apareceu lá com um ferro na mão. Aí botou o boneco lá e foi tacar um em mim, eu sapequei no nariz dele e suguei ele no chão. Aí apareceu outros caras lá e a pia rolou, foi solta lá. É, mano, né, nessa briga aí tu já sabia o golpe da patada do urso? Sabia. É, eu fiquei lá, aí o pessoal separou depois. Aí ficou por isso mesmo, aí ficou lá se odiando um outro por um bom tempo. E onde é que entra o facão, mano, nessa história aí? Ferro, mano, o ferro, eu disse que é o ferro, é o facão. Por isso, né? Eu tu passa o programa todo dizendo que vai ter a história de um facão, um facão e é um ferro. Ele vai passar você lá, né? Putaria. Na verdade, o ferro é um facão. Ei, PC, o que é que uma mulher precisa para te ter? Não fala mentira. Ô, essa piada aí foi boa, tu entendeu? Assim, tu pensei, dizendo, não, menino, tu mentirou. Aí quis dizer que toda mulher é mentirosa, entendeu? Aí o. Não, não mentindo, porque as minhas quando namorei tudo mentia, mano. Certo, a pessoa não pode mentir. Qual é a outra característica pra ser uma futura esposa do PC? Não esconder nada de futura mim? Futura Dino Girl, né? É, Dino Girl. O que é? Não pode mentir, o que mais? Me entender as coisas que eu penso e tal. Tem que acompanhar o teu grau de raciocínio, é isso? Precisa ser bonita. Não. E aparência física? Tem essas preferências de loura, morena, branca... Precisa ter as colchonas. Ela precisa participar de algum podcast ou pode ser normal? Pode ser normal. Aí como é que uma garota com essas qualidades e que se interessa por dinossauros consegue te achar? Entrar em contato com o Joel e o Neto. Ah, comigo mesmo não. Pô, diz teu endereço aí do Facebook ou do Twitter, mano. Diz teu celular aí. É pronto. Sim, mano, diz um e-mail, alguma coisa aí que a pessoa te acha. É, pelo Facebook mesmo. Qual o teu Facebook? É o PC de nome mesmo. Ora, porra, mas quem não conhece, mano? É, mano, não conhece ainda não, vai lá. www.facebook.com/PC de nome, é isso? Não, é só botar PC de nome na barra de busca. Só tem eu mesmo. Então, depois da gente publicar esse programa, no próximo programa tu vai escrever um e-mail dizendo quantas mulheres quiseram começar uma relação séria contigo, certo? É. Vai ver, mano. Vai aparecer. Vai chover. Se o PC conseguir se arranjar, todo ano a gente vai botar um ouvinte pra contar as histórias tristes dele, né? É. Pronto, agora canta tua música aí pra seduzir a tua futura namorada. Ah, sem música nenhuma. Canta Ritmo Quente, então. Pronto. Pior ainda. Ritmo Quente, porra. Mas tu não vive cantarolando aí, mano? É, mano. Canta o Hino da Marinha, então. Da Maria, não sei não. Canta a música das empreguetes, pronto, vai lá. Pô, agora que eu não canto mesmo. Canta aí alguma de metal, então, metal. Eu vou ter um momento merchan também. Ai, foi. Momento merchan da Daniel. Bom, é menina pra poder me ter. Né? Não, eu acho que tem que ir pelo que nem o PC falou, entendeu? Realmente, uma menina que seja sincera, que não minta. Entendeu? Ela tem que acompanhar o teu raciocínio, tanto faz. Cara, é bom porque é difícil, cara, porque eu sou muito, muito nerdzão, entendeu? Pode não parecer, mas eu sou. Eu não fico preso naquela coisa, mas eu sou muito nerd, então é bom ter uma menina que, pô, se familiarize com isso, entendeu? Apesar de ser difícil, principalmente aqui no Rio. E quanto ao tipo de menina, cara, não importa se é gordinha, magrinha, não importa, deixa ser menina de verdade, entendeu? Menina nada de verdade. Pois é, nada de mulher com pacote, entendeu? Ela tá de sacanagem quando fez esse comentário aí. Ela tem que ser nerd ou pode ser a mulher que gosta de tomar cerveja pro estádio normal? É. Pode ser uma mulher que gosta de ir pro estádio normal, pô, eu vou acompanhar, não ligo pra futebol, mas vou lá assistir na boa, entendeu? Se for nerd, tu vai dar preferência pras que forem nerds. vou dar preferência, entendeu? Analiso duas vezes o currículo, entendeu? Boto no topo da pilha. E pra me encontrar, né, me encontra pelo Facebook. Caga, chegou. Me encontra pelo Facebook, né? Que você é o Facebook. Tá fazendo isso aí de propósito, né, viado? Enquanto pelo Facebook, pô. Ele tá me marcando. Para aí, pensei, mas... Enquanto no facebook.com/DanFMonteiro e no Twitter, né, que é o Daniel Freimon. Não, no último programa dos namorados, quem gravou solteiro no programa seguinte já tinha se arranjado. Eu acredito que a possibilidade é grande de o PC e o Daniel saírem arrumados, né, desse programa. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Just search your heart, search your soul, and when you find me there, don't tell me it's not worth fighting for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Tá bom, né? Tu é doido? O cara aí surpreendeu. É. Love my life, Rusty. Love in my eyes, and I feel easy. Love in my life, get to see. Granny back, you're taken away from me. You don't know what it means to me. Look in my heart, if I'm free, love my life, get to see. Running back, you're taking away from me. You don't know what it means to me. Eu sou horrível. Essa até que tu botei no final ficou massa. E ex-namorada de amigo rola? Vixe, mas aí é pesado, viu? Aí é pesado, a galera quer levar em consideração, mano. Macho, antes de dizer isso aí, eu só vou... Como é que se diz? Abrir o olho aí pro elenco dos participantes do programa. Tem um determinado participante que é muito afim de outro determinado participante. Verdade. E aí é rolando uma furada zona de olho aí federal. Então, por experiência do mercado, eu acho que ninguém é de ninguém, né? Uma fofoca zona pesada, mas... O que é que tu acha disso aí, PC? Sei lá quem é. tem que esclarecer isso aí. Não, mas sempre rola essa putaria, cara, porque quando o cara soube que o melhor amigo, né, o amigo pegou uma mulher e o cara tá afim, né, da menina, rola aquela putaria de honra, né, o cara, não, mas não sei o que e tal, não sei. Tem gente que não tá nem aí, né, mano? O cara pega e vai se fuder mesmo, mas sempre rola essa parada, né. O nosso ciclo de amizade específico é porque os caras são muito derrubados, mano. Os caras ou passam muito tempo com a menina a ponto de não tá nem aí, ou então passa tempo demais. Mas eu acho que não tem muita coisa a ver, não, mano. É, eu acho que... Sei lá, acho que quando o cara... O Joel aí, pra quem não conhece esse bicho, é campeão do bairro de furada de olho, então... É isso. É, apesar de tudo, mano, eu acho que a gente vive numa geração de muita liberdade, mano. Eu acho que hoje em dia não existe muito mais desse respeito, não. Que, na verdade, eu acho que nunca aconteceu muito. É porque hoje em dia o pessoal tem o Facebook, né, o Twitter, pra deixar a vida de todo mundo exposta. É, e a diferença rola solta, né? Pois é, a diferença é que o pessoal fica sabendo mais rápido desse tipo de situação. Mas eu acho que sempre ocorreu isso aí. Tu sabe, véio. O Manel, esse bicho é doido demais, ó, véio. Esse bicho gravou, mano, do celular dele, um jogo de futebol com os amigos dele, né? Aí tava lá esses bichos conversando e tal, aí dizendo lá que não sei quem tinha pegado não sei quem, não sei quem tinha comido não sei quem. Aí o Manel chegou e olhou assim o vídeo, aí disse, vixe, mano, jogo de futebol ó, e tal, não sei o quê. Vou postar o vídeo no Facebook. Não! Ei, mano, puta que pariu. Aí ele chegou, é porque ele achava que só tinha o jogo, né, rolando lá e tal. Aí ele botou o vídeo no Facebook. Aí quando deu 2 horas da manhã, o Fernando ligou pra ele. Aí disse, ei, mano, tu postou aquele vídeo, baitola. Porra. Tem falando lá que ninguém pegou sei quem, mano, que é o cara com sei quem na faculdade, mano, dizendo que eu gravei um vídeo da menina, mano. Essa porra, mano. A sorte é porque o Asila não viu e não compartilhou o vídeo, mano. Hasta la vista, baby.